Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá, eu sou o Darwin e bem-vindos à nova emissão de No Ar. Esta semana dedicamos o nosso programa a mais uma iniciativa de empreendedorismo jovem. Falamos do projeto Robin Hood, que pretende disponibilizar serviços na área de teatro e da animação. Vamos então saber mais acerca desta original ideia de negócio. Para tal, vamos conversar com a Zoya Malá, coordenadora e atriz do projeto. Olá Zoya, bem-vinda. Eu gostaria de saber como é que surgiu o projeto Robin Hood. O projeto Robin Hood surgiu nos finais do ano 2014, quando um grupo, o nosso grupo de teatro, concorreu a um concurso de empreendedorismo jovem, Mundar, Muda o Teu Mundo, e nós conseguimos destacar-nos entre mais de 150 projetos ao nível nacional. Conseguimos ganhar um investimento inicial e aplicamos este para começar o nosso negócio. E em que consiste a ideia de negócio? É fazer animação circulante, animação de festas, entretenimento, espetáculos, sessões de contos, animação de rua, o que mais? E qual é o aspecto inovador deste negócio? O projeto Robin Hood tem a dupla vertente, ou seja, nós prestamos serviços pagos aos clientes particulares ou empresas e posteriormente aplicamos uma parte das receitas para eventos de cariz social. E porquê o teatro como ferramenta de negócio? O teatro, desde sempre, atraiu-me, digamos assim. É uma ferramenta através do qual eu me consigo exprimir. É algo onde eu consigo tentar várias dimensões, manifestar-me de várias formas. Por exemplo, aqui no projeto eu sou atriz, eu sou coordenadora do projeto, eu sou criadora, também trabalho com a música. Por exemplo, como era o espetáculo de Três Estações, a cenografia, são estas coisas com que eu lido. E, na verdade, eu desde a infância, gostava de teatro, eu queria ser atriz. E quando houve uma oportunidade de criar um negócio, pensei logo nisso, porque achei interessante fazer animações para as pessoas que não têm esta possibilidade de adquiri-las. Porque não têm a possibilidade de comprar. E por isso que queria fazer alguma coisa para trazer entretenimento para as pessoas que não têm esta possibilidade. E daí que surgiu o Robin Hood. Para sustentar o negócio, para conseguir manter as atividades, era necessário também alguma coisa que trouxesse lucro. E por isso que apareceu esta parte lucrativa de vender. E depois, posteriormente, aplicar as receitas a outras animações, mas da mesma qualidade, só que para as pessoas que não têm a possibilidade de compra, para a cariz social. E têm tido vários eventos, e que tipo de eventos já realizaram? Já fizemos sessões de contos na Feira do Livro em Tavira, no Castelo do Paderno, no evento promovido pelo Museu de Arqueologia, junto com o Clube de Astronomia da Albufeira. Uma peça de teatro no âmbito de comemoração das Jornadas Europeias do Património Industrial, além de outros eventos particulares, assim como fizemos várias ações no bairro social Abi Jovem. E como coordenadora e atriz deste projeto, quais são as tuas maiores dificuldades? A minha maior dificuldade sempre era juntar a equipa. Sempre sentia a falta de pessoas, mas tenho um núcleo, que normalmente sou eu e a Cláudia, e nós constituímos um núcleo que consegue fazer várias animações. E o que é que uma pessoa precisa fazer para fazer parte do projeto? É só inscrever-se. Temos ensaios sexta-feira às 16h30 na auditório da Escola Básica e Secundária da Albufeira. Pode procurar-nos no Facebook escrevendo Robin Hood Animação e Intervenção ou mandar um e-mail para robinhood.animações@gmail.com. Obrigado, Zoya, pela tua presença no nosso programa e boa sorte para o vosso projeto. De entre as várias atividades do projeto Robin Hood, destacamos um workshop, entretanto realizado na cidade de Faro e dedicado ao teatro físico, com supervisão do ator e encenador Bruno Martins. Aproveitamos a ocasião para termos uma breve conversa em que o ator falou um pouco sobre o papel do teatro na comunidade. Todo teatro está integrado, obviamente, numa comunidade ou num território e ele pode ser trabalhado, explorado de diferentes formas. O que eu tenho tentado fazer no meu trabalho, enquanto artista, é tentar aprofundar as relações com o território onde me posiciono. Tentar aprofundar essas relações significa tentar proporcionar, não só através das minhas criações próprias, espaços de encontro que são, na grande maioria das vezes, mais convencionais, em que o público vai a um teatro e assiste a um espetáculo, mas também aprofundar outros espaços que haja uma partilha diferente noutros espaços não tão convencionais como um teatro. Daí ter tido a necessidade desde o início, quando fui trabalhar para Famalicão, quando me instalei lá a trabalhar como artista, de criar, a primeira coisa que criei foi um festival chamado Contos da Avó, e a ideia foi sempre, portanto, partir de um trabalho ligado à memória, seja ela uma memória ligada às tradições orais, porque este Contos da Avó é um festival de narração oral, na sua gênese, mas trabalhámos outras questões ligadas à memória, como histórias de vida, como, portanto, artes e ofícios daquele território. E a ideia é, portanto, nós invadimos de alguma forma, criamos ali um espaço dentro, mais informal, dentro da casa das pessoas, e vamos ao encontro destas pessoas e trabalhamos com elas estas questões. E estes encontros são muito profícuos nesta relação que nós procuramos ter com a tal comunidade ou com o território, se quisermos falar de uma forma mais lata, porque cria uma relação direta, de empatia, que depois tem consequências interessantes a vários níveis. Porque para além de formarmos um público que depois nos vai acompanhando, porque nós fomos primeiro ao encontro deles, fomos ouvi-los, e eles depois vêm ouvir-nos também a nós. Isso é um exemplo daquilo que nós temos devolvido com a comunidade, com o território naquela zona em particular. Seguidamente, e em jeito de conclusão, Bruno Martins deixou uma mensagem para os jovens que estejam interessados em seguir a área do teatro. Numa altura em que as pessoas têm tendência a achar e a relativizar de alguma forma a formação para as artes, eu acho que ela é essencial. Eu acho que se nós queremos aprofundar e queremos seguir uma determinada profissão, devemos estudá-la. E muitas das vezes é que temos a sensação que os artistas ou trabalhar nas artes é um trabalho romântico, que nós achamos que é um... Falamos muitas vezes em sonho, eu tenho o sonho de vir a ser... Uma coisa é ter o sonho, outra coisa é trabalhar para atingir uma coisa que nós gostaríamos de fazer. E só quando realmente trabalhamos muito, como em qualquer área, é que conseguimos vingar, não é? Portanto, o conselho que eu dou mesmo é que trabalhem e que procurem estudar e aprofundar muito essa... E estudar não quer dizer que tenham que fazer, não é estudar de forma académica. Há várias formas de aprofundar uma matéria e um trabalho artístico. Mas isso não quer dizer que não tenhamos de estudar. Temos que estudar, agora não precisa de ser, se calhar, pela via mais académica. Isso não tem que ser. É uma possibilidade, mas não é a única possibilidade. Quando eu falo de uma via que não tem que ser necessariamente académica, como estudar numa universidade, eu posso tentar trabalhar, estudar, encontrar diferentes formações que me ajudem a encontrar um caminho, porque muitas das vezes nós lançamos-nos para um curso que depois vai ocupar 2-3 anos da nossa vida e depois saímos frustrados porque aquele não era o curso que eu gostaria, se calhar não é o curso que me encaminha melhor para aquilo que eu realmente gosto mais de fazer dentro do teatro. E eu acho que nós conseguimos e podemos encontrar maneiras específicas, maneiras muito com métodos muito diferentes de trabalho, seja no teatro, seja na pintura, seja na música, que não tem que ser necessariamente convencional. Se calhar há outras formas de estudar e de aprofundar o nosso conhecimento que não tem necessariamente de ser académico. Assim, não se esqueçam, se quiserem saber mais informações sobre o projeto Robin Hood, façam like na página do Facebook. Basta pesquisar por Robin Hood Animação e Intervenção ou então enviar um e-mail para o endereço robinhood.animações@gmail.com. Adeus e até para a semana. Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos é SESG, do programa Escolhas. Apoio Rádio Solar.